we might not know where we are at, where we have been, where we are going, and it might not be worth it knowing. We're unequipped for the comprehension, how we tripped into this dimension. That about this, let me say, for the race, it's a wonderful day. What a wonderful day for the race. Everywhere it's taking place, I swear you'll hear one wasn't run, but I'm talking about the human one. Is there a better understanding why it was we wound up landing where our feet are firmly planted? Not so firmly we were granted the permission and the clearance. Let there be no interference. A wonderful day. What a wonderful day for the race. Everywhere it's taking place, I swear you'll hear one wasn't run, but I'm talking about the human one. What a wonderful day for the race. Every smile on every face, every day until it's done, I'm talking about the human one. Human one. What a wonderful day for the race. Everywhere it's taking place, I swear you'll hear one wasn't run, but I'm talking about the human one. What a wonderful day for the chegando mais uma semana, mais um descarrego aqui na Mutante Radio e abrindo de novo para variar, como sempre aqui, a gente abre com novidades e essa semana foi Mighty Mighty Boston's que tá colando. Será que tá colando com coisa nova por aí, cara? Eles lançaram um EPzinho, um single essa semana aí, soltaram nas plataformas digitais, Wonderful Day for the Race. Que sonsaço, hein, meu? Esse som aí abrindo o descarrego, dessa vez o número 69, o número sugestivo, o número especial, e todo podcast, todos os programas sempre fazem alguma comemoraçãozinha. Aqui não, que você achou que a gente ia fazer? Achou errado, otário. Não, a gente não vai fazer. Ou sim, não sei. Vamos lá, vamos seguindo o programa. The Holophonics também colam com coisa nova. Try Me On, banda favoritíssima da casa. Eles estão lançando o álbum Phantom Arrival. Vale a pena ouvir na sua plataforma digital preferida, meu filho. Mais próxima aí, abre o seu celular e ouça. Sonsaço muito bom da Holophonics. Na sequência, parece que não, mas tá fazendo 15 anos de um disco mais que especial. Pelo menos pra mim, cara, o disco Anthem do Less Than Jake tá comemorando 15. Cara, eles lançaram durante essa semana aí, no final de maio, há 15 anos, em 2003, disco Anthem. E desse, claro, que não ia ficar de fora, desse disco a gente separou Look What Happened, pra mim, uma das melhores do disco, sem dúvida. Depois vamos seguir com The Planet Smashers, do último disco dos caras, Mixed Messages, pra mim, o melhor deles de todos, não tem nem o que falar. A gente separou desse disco, Don't Look Down. Segue Descarrego, vamos lá. Just drive me off the sides. Take these shoes and walk a mile. Cause you've been getting under my skin, but you don't know the half of it. So come on, come on, drive me off the sides. Shattered glass, an emergency has broke. Cause every lyric that I sing is an injury my own. The alarm must be silent, the signal is weak, the response is distant and cold. And I know I'm not going anywhere, just treading water. So close to drowning that you know just to keep your head above the surface is enough to make you feel alive. So try me off the sides. Take these shoes and walk a mile. Cause you've been getting under my skin, but you don't know the half of it. So come on, come on. Take these shoes and walk a mile. Cause you've been getting under my skin, but you don't know the half of it. So come on, come on. Try me off the sides. Take these shoes and walk a mile. Cause you've been getting under my skin, but you don't know the half of it. So come on, come on. I swear it's the last time, and I swear it's my last try. And we'll walk in circles around this whole block, walk on the cracks on the same old sidewalks. And we'll talk about leaving town, yeah, we'll talk about leaving. I swear it's the last time, and I swear it's my last try. We rode across that bridge all night. We talked our way through city lights, traced all the lines. We're killing under those buzzing signs, from downtown to anywhere but here. Tonight, yeah, I swear, to these rooftops, and just hope that God would never stop. And I swear, it's the last time. And I swear, it's my last time. And we're walking cycles around this whole lot, back on the cracks of the same old sidewalks. And we'll talk down signs and just leave town tonight. Can I swear it's the last time? Can I swear it's my last try? And we'll walk in circles around this whole block, back on the cracks of the same old sidewalks. And we'll talk about leaving town, and we'll talk about leaving. I swear it's the last time, and I swear it's my last try. Yeah. And I swear it's my last try. Yeah. And we'll talk about leaving town, and we'll talk about leaving town. Salve, salve nação de descarregados, mano. Aqui é o Tucunés do Melodic Operation, aqui da Mutante. Meu programa é ligado a punk, rock, hardcore melódico. Conheço o Torviga Azula, o Vitor, há muito tempo. Conheço ele, os irmãos dele. O cara é uma das maiores referências que tem na linha aí de ska. Mano, eu gostaria de pedir um som aí, ó. Com a maior honra, eu gostaria de ouvir aí no descarrego o Skin of Tears tocando Down Under, do Man at Work, que é um puta som, certo? Eles fizeram um cover e ficou legal pra caramba. É, lembrando que o Skin of Tears é uma banda alemã de punk rock. Se liguem aí. Valeu, Vitor. Um abraço pra você. Tomara que você esteja no Brasil logo, logo, pra gente conversar sobre futebol, sobre o nosso Corinthians, sobre música e tomar cerveja acima de tudo, meu irmão. Um abraço aí, tudo de bom. Manda um beijão pros teus irmãos aí. Beleza? Que eu adoro eles de coração. São meus amigos há muito tempo, todos vocês três. E é isso aí, mano. Vida longa ao descarrego. Vamos rolar Skin of Tears com Down Under, que é um cover do Man at Work. Crianças, andem pelas sombras. Valeu, velho. You better. Aquí que veig que l'estàs llegint al revés. Sí, noi, vaig ben perdut allà on hi ha el nord i poso el sud. L'esquerra a la dreta, avui és demà, demà és avui. No sabem on som. Si vols aigua ben fresca, a la font has d'anar. Si el que vols és fer gresca, un bon vi has de tastar. Veu que veig que amb 3/4 d'hora caminant i tenim la Font del Gat i ens podrem refrescar una miqueta. 3/4 d'hora? M'estàs dient 45 minuts més? Jo no aguanto! Espera, espera, que conec una drecera rapidíssima. Pujarem un to a la cançó i en un moment ens plantem directament a la Font del Gat. Ah, sí? Com ho farem? Molt fàcil, ens hem d'ajupir tots i a la de 4 saltem ben fort cap amunt. Aviam, tothom cap avall, cap avall. Això no ho he sigut. Preparat! 1, 2, 3 i... Oh, sí! Escolta, que he llegit a la guia que aquesta aigua té molt de ferro, eh? Ah, sí? Mira, tant de ferro... Igual, em veuré 4 litres d'aigua assegut. Va, però si la puig i vigila que encara et fotiran tres pous a l'estómac. Si vols aigua ben fresca, a la font has d'anar. Si el que vols és fer gresca, un bon vi has de tastar. Està fent tard i hem de baixar cap a la vall, Edu, alguna idea? Que tothom es vagi ajupint altra vegada perquè repetirem el mateix procediment de l'apartat anterior. A la de 4 saltarem ben fort cap amunt i baixarem un to de cançó. 1, 2, 3 i... Ai, ai, ai, que se'ns està fent de nit. Escolta, jo ja no m'hi guipo. No pateixis, Puigi, que he llegit el diari, que avui tenim la superlluna i està a punt de sortir, mira, mira. Ah, sí? Escolta, i per què no anem allà sota aquell pi desplegant el telescopi? Dins la fosca tot d'una, sota el tronc d'un vell pi, s'enfilava la lluna com el punt d'una i. Dins la fosca tot d'una, sota el tronc d'un vell pi, s'enfilava la lluna com el punt. Que no hem pensat com nassos a cabells de cançó, però no preocupis, que seguirem el mètode infalible que segueixen tots els músics que no saben com acabar les cançons. Un, dos, tres, xic, puc, cap a casa. Exacte, així que us passem la responsabilitat cap a vosaltres i a la de tres saltarem ben fort cap amunt i s'acaba el tema. Per tant... Ens tornem a jupir? Ens tornem a jupir, genolls cap avall, genolls cap avall. Segundo bloquinho do Descarbou, coisas... Não, ó, dá até um tilt aqui nas cabeças aqui. Você se ligou? Que sonsaço que tocou agora. É, a gente fechou o primeiro bloco com Planet Smashers e abriu o segundo bloco com The Penguins. Cara, The Penguins é uma banda muito tradicional aqui nas quebradas catalãs. Os caras tocam muito... Puta, não tenho nem o que falar. Assim, eu sou fãzaço dos caras. Ainda não pude ir num show deles, por outros problemas, mas esse verão acaba essa seca, eu vou ver show dos caras, mas o impressionante é que essa música se chama Seawalls Água Bem Fresca, cara, é do projeto dos caras, o projeto de música infantil, eu já toquei aqui, The Penguins, o projeto de música infantil deles, que se chama Reggae Per Chicks, que é reggae pra criançada em catalão, uns trocadilhos aí, e eles lançaram essa semana um disco novo desse projeto infantil. E essa música é uma pegadinha bem Oktoberfest. Olha, eu vou falar pra você, hein, meu. Se nego não falar pra mim que é de projeto infantil, passa batido, porque o som é muito foda e, pelo amor de Deus. Seguindo, vamos com Interrupters. Interrupters, banda polêmica já. Criamos polêmicas aqui no Descarrego. Eles vão com You're Gonna Find a Way Out. Pois é, cara, do último disco dos caras. Enquanto o disco novo não chega, tá prometido aí pro final de junho. Vamos ver o que vai vir. Com certeza vai vir coisa boa. Eu mudei um pouco a minha opinião sobre o Interrupters. E eles estão... Ah, é verdade. Eles estão agora em tour pela iniciativa do Fat Mike lá. Como é que chama? Punkin' Drublic. Pois é, cara, aqui na Europa eu tô coçando a mão pra ir num desses shows do Punkin' Drublic. Vai ter na Itália, vai ter na Alemanha. Ai, eu quero pegar um aviãozinho e ir. Mas vamos ver se eu consigo juntar uns 10 cruzeiros, porque tá complicado. Vamos seguindo o segundo bloco, Safe Ferries com Golden Silence. Ai, ai, ai, pérola monstra do EPzinho lançado em 2017. Checkered Past, a gente fez até um especial aqui no Descarrego, sonsaço monstro, e fechando o bloco, vamos com Keep Me Up do Spring Hill Jack, também disco lançado o ano passado, Sound Salvation, que eu também sou muito fã de Spring Hill Jack. Vai! Drinks, yeah, he stopped flexing. Get arrested and end up in court. Salve galera, aqui é o Eduardo Kaique do Aperto Play e aproveitando a edição 69 do Descarrego, queria pedir Sexo e Religião do Escapé. Valeu! Yeah. sexual, libertad. Shut it, shut your mouth. É, pois é, rapaz, eu achei que eu não ia conseguir participar dessa festa, dessa farra que é comemorar um episódio número 69, e a gente tá aqui comemorando o episódio número 69 com participações mais que especiais no programa de hoje. Gente, putz, porra, prazerzaço receber Eduardo Ferreira lá do Aperto Play. Aperto Play, meu filho, se você não ouve este pequeno programa, pra mim é o melhor. É o que tem de mais fino, é o creme da Mutante Radio, sábado de manhã, programaço. Ele pediu Sexo e Libertad, a gente já tocou, também rolou mais cedo Tucunés, do Melodic, como é que chama aquele programa lá dos hardcore lá mais cedo? É Melody Operation, Tucunés, meu irmãozaço, cara, pediu Skin of Tears, mandando cover de Down Under do Man at Work, sonzaço. Ah, e detalhe, lembrando do Sexo e Libertad do Aperto Play que pediu o Eduardo Ferreira, o Luiz, o batera do Escapê, ele sofreu, a gente recebeu essa notícia há pouco tempo, ele sofreu um infarto em abril, não participou da gravação do novo disco do Escapê, parece que a bateria já foi gravada enquanto ele se recupera, e bom, esperamos aí que melhore, que se recupere pronto para poder voltar, pelo menos na turnê do disco novo do Escapê, que ainda não tem mais informações, que ele volte. É um baita baterista, se vocês puderem assistir os DVDs do Escapê aí, que tem dois lançados, vejam, o cara manda muito bem na bateria, e fica aí nosso desejo de melhoras, de que se recupere muito em breve. Fechando o programa de hoje, claro que eu também ia mandar a minha homenagem à putaria, né? Esse ato, esse gesto maravilhoso. A gente já tocou esse som, Brentford All Stars. Eles mandaram um cover de Love at First Sight, que na verdade não se chama Love at First Sight, se chama como é que é mesmo? Pera aí, deixa eu ver. Je t'aime moi non plus, Serge Gainsbourg. O cara tem nome de francês mesmo, esse maluco, hein? Pois é, cara, esse som aí representa o que tem mais de fino, de melhor nas picadilhas putarísticas. Falou, um abraço. No t'espantis, fill meu, no ploris, que avui dorm al lleó. És de nit i el meu nen ja calla perquè... Nice. More. Come to me, shake it, leave you so.